lado leste da selva de pedra nós ressurge. Corrosivo pros emoção, nós é pique ferrugem. Olha pra nós, titio, os louco pique hostil, que entra na arena roubando a cena, mantendo o sangue frio. Respiramos o gás lacrimogêneo que vem das barcas. Bebemos do fel, do clique, clack, pleo. Firmeza, meu parça, nós passa o que passa. No meio da guerra nós honra a raça. Os atos de farda planejam beber nosso sangue todinho na taça. Fumaça e brasa, tomamos do vinho da guerra desgraça. Enquanto muitos morrem de overdose jogados à traça. Nós tá cansado, tiozão, de massa de manobra. Nós foi criado no subúrbio tomando veneno de cobra. Mente treinada, rapaz, fiéis à nossa quebra. Nós pega o que é nosso e traz a força pra dentro da favela. Veja as vielas, é gente da gente que trampa na loja. De ponto 40 na cinta nativa, prochete com saco de droga. Cê tá na seca, boy, consome ali do pó. Porque mais tarde o crime te quadra na cena sem pena, sem dó. Vai ficar só o pó. Sistema em danger, se esconde debaixo da cama, playboy, ouvindo os pipocos do tiro da Ranger. Agora nós cobra, nós ainda ZL, só monstro quadrilha. Quem corre de verdade, atropela-os de mentira. Quem corre certo pelo certo prevalecerá. Cê tá no foco, foque na vitória, assim será. Puxa bala, clava. Sistema no estado de choque. Tem monstro na arena, na selva de pedra, batendo de frente com a tropa de choque. Puxa bala, clava. Progresso pros nossa, bande quadrilha. Quem corre de verdade, atropela-os de mentira. Puxa bala, clava. Sistema no estado de choque. Tem monstro na arena, na selva de pedra, batendo de frente com a tropa de choque. Puxa bala, clava. Progresso pros nossa, bande quadrilha. Puxa bala, clava. Puxa bala, clava. Puxa bala, grava, rasga a cara. Cadáveres na bala, odores da dor que exala. Chama, clama, engana, esgana. Mente insana na cama. Eutanásia que te cala. Escamas pra te aniquilar. Tequila boa te bar. Seduziu pra depois te arrastar. Ha. Como é Jão, barato é louco, sangue bom. Somos a prova que o rap tem força até pra tirar você da prisão. Tô na contramão, nos bangue é milhão, colhendo respeito e admiração. Junto com meus parça, não tem farsa, segue a visão. Bochicha de graça, firmeza, firmezão. Esfruque só milhão, câmera noturna detecta detenção. Apocalipse urbano, bolo, plano, chega na surdina. Pros gritos de todo o Brasil, pra preto e pra branco, manos e minas. Puxa a bala, crava. Rasga a cara, cadáveres na vala. Odores da dor que exala. Chama, clama, engana, esgana. Mente insana na cama. Eutanásia que te cala, escama. Suja bala, clava. Sistema no estado de choque. Tem monstro na arena, na selva de pedra, batendo de frente com a tropa de choque. Puxa bala, clava. Progresso pros nossa, bande quadrilha. Quem corre de verdade, atropela-os de mentira. Puxa bala, clava. Sistema no estado de choque. Tem monstro na arena, na selva de pedra, batendo de frente com a tropa de choque. Puxa bala, clava. Progresso pros nossa, bande quadrilha. Puxa bala, clava. Puxa bala, clava. Puxa, bala, clava.